Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Tá começando aqui pela sua rádio preferida, mais uma edição do nosso programa Central do Sertanejo. O programa que leva até você o melhor da música sertaneja. Maravilha, é um prazer enorme, sou Silvio Ferraz e estou juntinho com vocês nesta quinta-feira maravilhosa. Hoje, dia 30 de junho do ano de 2016, aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É um prazer enorme saber que você tá aí juntinho com a gente. Olha, uma hora de sucessos com o melhor do sertanejão. Pode deixar comigo, eu tô aqui no estúdio, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! E vamos começar o nosso programa de hoje, mandando aquele abraço especial pra você que tá na internet conectado com a gente, né? Ouvindo Central do Sertanejo em qualquer parte do país, olha que maravilha, gente! Vamos então falar da dupla Henrique e Juliano, que se apresentaram no Barra Music. É isso aí, se apresentaram não, né? Se apresentam hoje. A dupla Henrique e Juliano é sucesso no Brasil e estará em solo carioca hoje, no Rio de Janeiro, em única apresentação no Barra Music. E os ingressos já estão esgotados, né? A vida dos irmãos de Tocantins mudou radicalmente nos últimos 2 anos, no início de 2014. O nome deles nem aparecia na lista de sucessos. E agora os caras estão bombando. De lá pra cá, transformaram-se nos grandes nomes da música sertaneja da atualidade, com uma média de 23 shows por mês. Olha que luxo, hein? E no YouTube, já viu, né? 1,5 bilhão de visualizações. Mas o que que é isso, Henrique e Juliano? Olha, e a média de público da dupla tem sido de 30 mil pessoas. No ano passado, gravaram o seu terceiro DVD em Recife. O trabalho se chama Novas Histórias e está bombando em todo o Brasil. Olha, gente, hoje tem show, então, do Henrique e Juliano no Barra Music. E tem Henrique e Juliano aqui no Central do Sertanejo, ao vivo em Recife. Aumenta aí, é Central do Sertanejo. Boa quinta-feira! Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor que conhecerão o amor. Numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe demais. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Só seu. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor. Folhas caídas no chão, na estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu.